Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Diapasão Mix. Aquela canção, sinto uma saudade de te ver. Lembro do dia triste da separação. Meu amor, eu não posso te esquecer. Aquela nossa canção, eu começo a chorar. Não sei o que faço da vida, o que faço de mim. Não posso aceitar, meu amor, que chegamos ao fim. Ora então, muito bom dia a todos e a todas. Ora, estou cá mais uma vez, mais uma terça-feira, 7 de janeiro de 2020, a minha segunda emissão do ano de 2020. Ora, então estarei aqui com vocês até ao meio-dia, das 9 até ao meio-dia, com a emissão A Música é Vossa. Ora então, espero que vocês passem uma ótima manhã na nossa companhia e que tenham um feliz ano novo e com muita saúde. É o que a gente deseja, é saúde, que o resto depois também vem devagar, não é? Ora então, vamos à música e vamos ficar com Tony Carreira, Sonhos de Menino. Perdida na beira, a terra que me viu nascer. Lembro-me de um menino que andava sozinho, sonhava vir um dia ser. Sonhava ser cantor de cantigas de amor, com a força de Deus venceu. Nessa pequena aldeia, o menino era eu. E hoje a cantar em cada canção, trago esse lugar no meu coração. Criança que fui e homem que sou, e nada mudou. E hoje a cantar não posso esquecer, aquele lugar que me viu nascer. Tão bom recordar aquele cantinho e os sonhos de menino. Tenho a vida que eu quis, nem sempre feliz, mas é a vida que eu escolhi. Infeliz no amor, mas no fundo cantor, a vida deu-me o que eu pedi. Se eu pudesse voltar, de novo sonhar, faria o mesmo, podem crer. E aquele menino, eu voltaria a ser. E hoje a cantar em cada canção, trago esse lugar no meu coração. Criança que fui e homem que sou, e nada mudou. E hoje a cantar não posso esquecer, aquele lugar que me viu nascer. Tão bom recordar aquele cantinho e os sonhos de menino. Thank you.

Ora, bom dia, 9 horas e 23 minutos na Rádio Arco-Cancel 96.2. Então, espero que vocês estejam a passar um ótimo momento na nossa companhia. Então, para quem trabalha, muita coragem e que aproveite, porque o tempo bom está um bocadinho fresco e eles anunciam chuva ao fim da tarde e amanhã também muita chuva. Então, muita coragem para quem trabalha e para quem nos está a ouvir na rádio, também muita coragem, que a gente, eu estarei aqui, vocês estão na presença do Lourenço, da 9 até ao meio-dia. Ora, são 9 horas e 23 minutos já, o tempo passa a voar. Esse caminho passando me saudade, saudade, saudade, disse minha terra sem inclinar, saudade, saudade, saudade, disse minha terra sem inclinar. Até dia que vou voltar. Se vou escrever, não te escrever. Se vou esquecer, não te esquecer. Até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra sem inclinar. En couleur. Soldat, desce minha terra, sem inclinar. Soldat, soldat, soldat, desce minha terra, sem inclinar. Ora então, e continuamos com o Carlos do Campo, Lisboa, menina e moça. Desfaço no velo de azul e mar. À ribeira encosto a cabeça, almofada da cama do Tejo, com lençóis bordados à pressa na cambareia e um beijo. Lisboa, menina e moça, menina da luz que os meus olhos veem tão pura. Teus seios são as colinas, varina, pregão que matarás à porta, ternura. Cidade a ponto luz, bordada, toalha à beira-mar estendida. Lisboa, menina e moça amada, cidade, mulher da minha vida. No terreiro eu passo por ti, mas da graça eu vejo-te nu. Quando um pombo te olha, sorri. És mulher da rua, e no bairro mais alto do sol ponho o fado que soube inventar. Água ardente de vida e madrugada que me faz cantar. Lisboa, menina e moça, menina da luz que os meus olhos veem tão pura. teus seios são as colinas, varina, vergão que matarás à porta, ternura, cidade a ponto luz, um bordado, toalha à beira-mar, estendida, Lisboa, menina e moça, amada, cidade, mulher da minha vida. Lisboa no meu amor deitada, cidade por minhas mãos despida, Lisboa, menina e moça amada, cidade, mulher da minha vida. Estás à janela com o teu cabelo à lua, no mundo em que embora sem levar barbeta, você levar a preta tua, você levar a preta dela com o teu cabelo à lua, menina, estás à janela. Uma prenda tua, sem levar uma prenda dela, com cabelo à lua, menina, estás à janela. Uma prenda tua, sem levar uma prenda dela, com cabelo à lua, menina, estás à janela. Cabelo à lua, menina, estás à janela. Encontrou com o novo amor sem saber nada. Vão falando porque é fácil inventar, todos inventam por aí. Aceitaram sem saber que uma paixão anda agora dentro do meu coração. Desta vez pode dizer se jogo que eu for, mas isto agora é mesmo amor. Quem nos viu já foi contar que me encontrou com o novo amor sem saber nada. Vão falando porque é fácil inventar, todos inventam por aí. Aceitaram sem saber que uma paixão anda agora dentro do meu coração. Desta vez podem dizer se jogo que eu for, mas isto agora é mesmo amor. Quem fui, de quem sou, onde vou, só eu sei, mais ninguém sabe. Ninguém, sim ou não, quem me dá a razão para tudo o que acontece. Ninguém, se te quero, afinal, bem ou mal, ninguém nos vai separar. Ninguém, deixa lá que ninguém mudará este amor que me pertence. Ninguém,

final feliz. Desta vez não vai falhar. Mas quando cheguei à multidão, tinha tanta animação e o moreno não o vi. Será que não veio ou já está noutros braços a bailar? E então pensei para mim: tá bonito. Na tua mão, convidar-te para dançar, dançar entre a multidão. O teu corpo colado, mão dele na cintura. Passito, passito, baby, eu não resisto à doçura. E o coração já faz bum-bum. Já fico louco, já fico maluco. E esse morenito já não te sai da cabeça. Tu és o amor, só tu tens tudo que eu precisa. Bonito, bonito, oh, foi no bailarico, oh, que o amor chegou. Bela, que Deus ao mundo deitou. Com mulheres eu tenho tudo, sem mulheres eu nada sou. Mulheres, primavera e flores, elas sempre quem me dera. Com mulheres é sempre abril, mulheres é sempre primavera. Viva as mulheres, feias ou belas, nós os homens gostamos delas. Viva as mulheres, feias ou belas, e nós os homens gostamos delas. Viva as mulheres, professoras, elas são tão assim acabou. pé. É assim que a gente gosta, é assim que a gente quer. Na pontinha do pé, na pontinha do pé. Quando dá para me beijar, que doçura de mulher. Somente o dono do mundo, quem poderia ter feito? Eu acho que não há outra mais linda do que ela é. Quando dá pra me beijar, fica na pontinha do pé. Na pontinha do pé, na pontinha do pé. Quando dá pra me beijar, fica na pontinha. Na pontinha do pé, na pontinha do pé, na pontinha do pé. Quando dá pra me beijar, que doçura de mulher. Na pontinha do pé, na pontinha do pé. Quando dá pra me beijar, fica na pontinha do pé. Na pontinha do pé, na pontinha do pé. Quando dá pra me beijar, que doçura de mulher. Manuela Ceguinho, passas do pedal, foi se inscrever para a volta a Portugal. Na primeira etapa, Manuela Ceguinho, ao chegar à meta, quebrou o focinho. Cocó, cocó, nem para saudar ao pai. Consegue ir à frente, chegar sempre à frente dos mais. Na primeira etapa, matou seis galinhas, 30 passos bravos com a bicicleta. Manuela Ceguinho quebrou o focinho ao chegar à meta. Quando pesalava, Manuela Ceguinho, uma vaca brava saiu-lhe ao caminho. E ele ficou, parecia uma saca, com a bicicleta nos cornos da vaca. Com desembaraço a dar aos pais. Consegue ir à frente, chegar sempre à frente dos mais. Na primeira etapa, matou seis galinhas, 30 passos bravos com a bicicleta. Manuela Ceguinho quebrou o focinho ao chegar à meta. Quando pesalava a seguir ao almoço, foram andar com ele metido num poço. E ele parecia uma tábua a boiar, mesmo dentro d'água estava a pesalar. Cocó, cocó, no desembaraço a dar ao pai. Consegue ir à frente, chegar sempre à frente dos mais. Na primeira etapa matou seis galinhas, 30 patos bravos com a bicicleta. Manuel Ceguinho quebrou o focinho ao chegar à meta. Arc-en-ciel, c'est du soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Chegar sempre à frente dos mais. Na primeira etapa matou seis galinhas, 30 patos bravos com a bicicleta. Manuel Ceguinho quebrou o focinho ao chegar à meta. Oh meu bem, aperta, aperta, oi, oi. O queixo tinto do branco, oi, oi. Também eu fui apartado. Ora zumba na caneca, ora na caneca zumba. O diabo da caneca toda a noite te trafunda. Ora zumba na caneca, ora na caneca zumba. O dial da caneca toda a noite catrapumba, pumba, pumba, catrapumba, pumba, pumba, catrapumba, pumba, pumba, catrapumba, pumba, pumba, catrapumba, pumba, pumba, catrapumba, pumba, pumba, catrapumba, pumba, pumba, catrapumba, pumba, pumba. Ora zumba na caneca, ora na caneca zumba. O dial da caneca toda a noite catrapumba. Ora zumba na caneca, ora na caneca zumba. O diabo da caneca toda a noite catrapumba. Ora zumba na caneca, ora na caneca zumba. O diabo da caneca toda a noite catrapumba. Ora zumba na caneca, ora na caneca zumba. O diabo da caneca toda a noite catrapumba. Ora zumba na caneca, ora na Ora, 10 horas na nossa Rádio Arcancela, então espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã e de tudo do bom eu desejo um bom ano e espero que vocês estejam contentes com a minha missão, a música é vossa. Ora, então continuamos com o conjunto Música Santo André e depois ficamos a seguir com Graciano Sagra. Se você ainda não se ligou à rádio, então ligue-se para ouvir estas bonitas músicas. Ligue-se à rádio 96.2. A dançar em trique-trique. Eu fiquei louco, pois abriu o meu apetite. Lá vai o Zé com a sua namorada, todo contente com a lua a passear. Tu tem cuidado, ó Zé, tu tem cuidado. Tu tem cuidado que a mulher te não roubar. E essa moda diz o amigo José, todo mandado com a Maria José. Pois ela é linda, isso assim não pode ser. Dizia lá o caso que é bom é perceber. Lá vai o Zé com a sua namorada, todo contente com a lua passear. Tu tem cuidado, ó Zé, tu tem cuidado. Tu tem cuidado que a mulher tu não roubar. Chegou a hora da partida, dar rumo à vida é nosso lema. E com saudades foi andando, o seu rosto foi molhando ao deixar uma pequena. O lenço branco se ergueu, olhos nos olhos brilha a saudade. Não esqueças, imigrante, o dinheiro não é bastante, não vivas na irrealidade. Levanta o braço, imigrante português, se tens um lenço faz dele uma bandeira, que tenhas sempre no peito teu país, que deixaste infeliz quando passaste a fronteira. Levanta o braço, imigrante português. Se tens um lenço, faz dele uma bandeira. Que tenhas sempre no peito o teu país, que deixaste infeliz quando passaste a fronteira. São saudades, são saudades de ti, amor. São saudades, são saudades de ti, amor. Regresso à terra já cansado, a minha filha mal conheço. Só me lembro da partida e quando na despedida a bandeira foi um lenço. Levanta o braço, imigrante português. Se tens um lenço, faz dele uma bandeira. Que tenhas sempre no peito teu país, que deixaste infeliz quando passaste a fronteira. Levanta o braço, imigrante português. Se tens um lenço, faz dele uma bandeira. Que tenhas sempre no peito teu país, que deixaste infeliz quando passaste a fronteira. Levanta o braço, imigrante português. Se tens um lenço, faz dele uma bandeira. Que tenhas sempre no peito teu país, que deixaste infeliz quando passaste a fronteira. São saudades, são saudades de ti, amor. São saudades, são saudades de ti, amor. São saudades, são saudades de ti, amor. Ora, 10 horas e 6 minutos, então vamos ficar com Victor Rodrigues, quero trica-trica-trica. E depois, a seguir, vou ficar com uma página do pub e continuarei depois com muita, muita música. De cima para baixo, quero trica-trica, lá em cima, quero trica-trica, cá em baixo, quero trica-trica, lá em cima, de baixo para cima, de cima para baixo. Quando toca este som, tudo pode acontecer. É dançar-se o triqui-triqui, não te vais arrepender. Quero ouvir é dar um grito, bate na palma da mão. Isto aqui é que é bonito, faz vibrar o coração. Quero triqui-triqui, lá em cima. Quero triqui-triqui, cá em baixo. Quero triqui-triqui, lá em cima. De baixo para cima, de cima para baixo. Quero triqui-triqui, lá em cima. Quero triqui-triqui, cá em baixo. Quero triqui-triqui, lá em cima, de baixo para cima, de cima para baixo. De cima para baixo, quero trick-a-trick, lá em cima, quero trick-a-trick, cá em baixo, quero trick-a-trick, lá em cima, de baixo para cima, de cima para baixo. Quando toca este som, tudo pode acontecer. É dançar-se o trick-a-trick, não te vais arrepender. Quero ouvir é dar um grito, bate na palma da mão. Isto aqui é que é bonito, faz vibrar o coração. Quero trick-a-trick, lá em cima, quero trica-trica, cá em baixo. Quero trica-trica, lá em cima, de baixo para cima, de cima para baixo. Quero trica-trica, lá em cima.

conseil d'administration de Radio Arc-en-Ciel vous souhaite une bonne et heureuse année 2020. Une année riche en événements se prépare pour Radio Arc-en-Ciel. Nous pouvons dès à présent vous annoncer les prochaines dates. Repas suivi d'un bal pour la fête des amoureux, le 15 février à la salle de Saint-Privé-Saint-Méma, avec le groupe de Schwadre et le duo 25 avril pour créer l'ambiance musicale. Et une morue à la portugaise pour régaler vos papilles. Puis, le samedi 25 avril, à nouveau à la salle des fêtes de Saint-Privé-Saint-Méma, le bal de la Révolution des œillets. Et n'oubliez pas, début juillet, au Parc de Lignerolles, notre grand week-end festif, la fête des saints populaires. Donc, devenez adhérent, partenaire, animateur, mais faites grandir cette famille Radio Arc-en-Ciel. Feliz Anno. Des meilleurs vœux et une bonne année. Feliz Anno. Une très belle et heureuse année. Bonne année à vous. Prospero anno. Bon anno. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année et restez à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel. Ora, 10:15 na nossa Rádio Arc-en-Ciel, então ficamos à escuta da Rádio Arc-en-Ciel. Ora, então ficamos à escuta do disco pedido que é da parte de Maria do Céu para todos os doentes do mundo, não esquecendo Rosa Maria, Madame Pinheiro e a todas as pessoas que a conhecem. Ora, então vou passar aqui uma canção que tem por título Jorge Ferreira, o Bacalhau. Da cozinha, não é diferente, mas não sei bem deslindar. Será sarguinho, será serra ou sardinha? Não sei, não sei, mas que comida para cheirar. É bacalhau que ela diz e tem certeza. À portuguesa, o prato que eu gosto mais. Vou acender já uma vela sobre a mesa, que é para depois ver o que o romance nos traz. Eu acredito que não está mal o meu prato favorito, Maria, é o bacalhau. À portuguesa, que é nada mal, Maria, de vela acesa, vamos comer bacalhau. Este jantar é um jantar especial. É tão bem raro e custa muito dinheiro. Porque não há já bacalhau em Portugal. Já emigrou para a boca do estrangeiro. Por isso agora é comida apreciada. Quando é bem feito o bacalhau à portuguesa. Mas como agora há uma crise danada, o bacalhau é comido de vela acesa. Eu acredito que não está mal o meu prato favorito, Maria, é o bacalhau. À portuguesa, que é nada mal, Maria, de vela acesa, vamos comer bacalhau. À portuguesa, o prato que eu gosto mais. Vou acender já uma vela sobre a mesa, que é para depois ver o que o romance nos traz. Eu acredito que não está mal o meu prato favorito, Maria, é o bacalhau. À portuguesa, que é nada mal, Maria, de vela acesa, vamos comer bacalhau. Eu acredito que não está mal o meu prato favorito, Maria, é o bacalhau. À portuguesa, que é nada mal, Maria, de vela acesa, vamos comer bacalhau. Eu acredito que não está mal o meu prato favorito, Maria, é o bacalhau. Havemos de ouvir o Jorge Ferreira, o teu bacalhau, que foi pedido da parte de Maria do Céu para todos os doentinhos do mundo, e não esquecendo Rosa Maria, Madame Pinheiro e toda a gente que a conhecem, e ela deseja também um feliz e muito, muito ano novo para toda a gente. Ora, droga, Até continuamos com o conjunto musical Santo André, diz na droga. Ela está a destruir e a vida para ti já não faz nenhum sentido. Envolver-te lentamente e agora estás perdido. Eu espero que vocês estejam a passar daí desse lado um ótimo amanhã e com muita, muita saúde, é o que eu desejo. E ligue-se à nossa rádio, à Rádio Arcanciel 96.2, que é onde se passa a melhor música portuguesa todos os dias, de segunda até domingo. Nós estaremos aqui para fazer muita, muita alegria. São famílias destruídas e nada podem fazer. A droga é muito mais forte, não a conseguem vencer. Jovens, tendes de lutar para a droga combater. Desviai-vos de sinal, só assim podeis viver. É droga, é droga, é droga, está a fazer sofrer. Tanto, tanto jovens estão por aí a jovens estão por aí a morrer. Tu que estás abandonado por a droga consumir, vives desesperado. Ela está a destruir. É droga, é droga, é droga, está a fazer sofrer. Tantos, tantos jovens estão por aí a morrer. É droga, é droga, é droga, está a fazer sofrer. Tantos, tantos jovens estão por aí a morrer. quando toca o funaná, vamos gritar uelele, braços no ar, xalala, ai, ai, ué. Ora, 10 horas e 25 minutos, então esta canção que é do Roberto Leal, Arbita, Arbita, é para toda a minha equipa de caçadores, para Ser Fernando, Ser José, para o Francisco, para o César, e não esquecendo também o Senhor Saruga de Chatanove Soluar. Então vamos ouvir esta canção. Ai, cachorro, se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, cachorro, se... Que é isso a toda a gente, eu desejo um bom ano e que muito, muito feliz e com muita saúde, é o que eu desejo a toda a gente, mesmo aos nossos auditórios, a toda a gente que me conhecem. Ai, cachorro, se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, cachorro, se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. À noite eu vou trabalhar, na saída faço sempre fita, mas quando me vês chegar, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, cachorro, se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, cachorro, se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, cachorro, se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, cachorro, se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. A mulher que tem pelos na venta será sempre uma esquisita, é da raça barulhenta, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, cachorro, se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, cachorro, se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, cachorro, se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, cachorro, se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ora então, 10 horas e 31 minutos, já estamos a 1h30 do nosso programa. Ora, espero que você esteja a passar bom momento na nossa companhia. Ora, eu tenho aqui da parte de António Lourenço para toda a sua equipa que trabalha no Chateau de Sarrão. Então, ele pediu-me um discozinho para todos ouvirem e eu vou passar aqui o disco de José Amaro Cowboy. Muita coragem para eles que trabalhem e que tenham um bom ano. Hoje tem show do Zé Amaro. Hoje eu quero namorar, convidar uma menina, seja loira ou moreninha, quero beber e dançar. Quero vestir-me apressado, bota e chapéu a não faltar, pôr o meu cinto de couro e o meu melhor perfume. A festa vai começar. Posso ver a alegria em cima? Seja a luz do lampião, da vela ou da lamparina, ou até a luz da candeia, a dançar encostadinhos, dou abraços, dou beijinhos, debaixo da lua cheia. Agora vocês cantam comigo, pode ser bem alto. Sou comboio apaixonado, saia. Alô, gente, boa noite. Decidi-o outra vez. Sou um louco alucinado, boêmio namorado. Sou o cowboy português. Alô, gente, bem disposto hoje, bem disposto. Alô. Debaixo da lua cheia. Agora canta a minha gente bem alto. Sou cowboy apaixonado, sou um louco alucinado, um boêmio enamorado, louco por rabo de saia. tão perto do que eu mais queria ter. Mas como pude ser tão cego e não ver? E eras tu, eras tu, eras tu, eras tu. Para casa e desfaço a cama. Quero estar contigo a fazer amor este fim de semana. E já no meu quarto vais tirando a roupa, enquanto meus lábios procuram teu corpo para te pôr louca. Ajudou-me a conhecer-te e a fazer amizade. E os dias que saímos fez nascer um grande amor de verdade. Nossos beijos pouco a pouco foram ficando mais loucos, sem ninguém os controlar. Nossos lábios se uniam, nosso corpo se prendia, aumentando dia a dia. Levo-te para casa e desfaço a cama. Quero estar contigo a fazer amor este fim de semana. E já no meu quarto vais tirando a roupa, enquanto meus lábios procuram teu corpo para te pôr louca. Levo-te para casa e desfaço a cama. Quero estar contigo a fazer amor este fim de semana. E já no meu quarto vais tirar a tua roupa, enquanto meus lábios procuram teu corpo para te pôr louca. Levo-te para casa e desfaço a cama. Quero estar contigo a fazer amor este fim de semana. E já no meu quarto vais tirando a roupa, enquanto meus lábios procuram teu corpo para te pôr louca. Levo-te para casa e desfaço a cama. Quero estar contigo a fazer amor este fim de semana. Ora então, 10 horas e 43 minutos na nossa rádio, Rádio Arconciano. Ora então, eu tenho aqui e vou continuar com o disco pedido. E tenho aqui um disco pedido que é da parte de Maria Fernanda Campos, para o Sr. Fernandes Martinho, que é hoje o seu aniversário. Ora, ela pediu-me para passar então uma canção do Rubem Aguiar, e então vai ser a canção do Gago. Ora, por minha parte, um bom dia e espero que vocês passem um ano bom, e você, Sr. Fernandes Martinho, que tenha um bom aniversário.

vai chegar. Você vai ver, tudo na vida vai mudar. Isso que tem que acontecer para nossa vida melhorar. Ora, 10 horas e 49 minutos. Então, vimos de ouvir o Rubem Aguiar, que foi pedido de Fernanda Camposo para o Sr. Fernandes Martinho, que faz hoje o seu aniversário. Que ela deseja um ótimo dia e muita felicidade e um bom ano novo para todos. Então, vimos de ouvir Rubem Aguiar, o Gago. Então, e vamos continuar com música, e vai ser Dulce Fontes, a Laurindinha. Oh, Laurindinha, vem à janela. Oh, Laurindinha, vem à janela ver o teu amor. Ai, ai, ai, que ele vai para a guerra. Ver o teu amor. Ai, ai, ai, que ele vai para a guerra. Ora, 10 horas e 50 minutos. Vocês estão à escuta da emissão A Música é Vossa. Então estão na presença de Lourenço, das 9 até ao meio-dia. Ora, 10 horas e 52 minutos na nossa Rádio Arco-Íris, e espero que tudo esteja a passar bem. Ora, então eu mando daqui um muito bom dia para o nosso amigo Florão, Florão amigo, que nos grava as nossas emissões quase todos os dias. Para ele, um bom ano e que tenha muita, muita felicidade na vida. Então continuamos com a música. da aldeia, com tudo que é bom. Chegou uma morena e logo arrasou. Aos novos e velhos subiu a tensão. Nem escapou o padre, nem o sacristão. E o melhor de tudo estava para chegar. É bom. Chegou uma morena e logo arrasou. Aos novos e velhos subiu a tensão. Nem escapou o padre, nem o sacristão. E o melhor de tudo estava para chegar.

Ora, 11 horas e 6 minutos. Ora, então eu vou continuar aqui com uma dedicatória que é da parte de Fátima para José Queiroz. Então ela pediu-me para eu passar aqui uma cançãozinha de José Malhoa. Então vamos ouvir José Malhoa, Eu Vou a Todas. O meu amor convidou-me para a discoteca naquele dia, mas avisou que é diferente do bailarico da rumaria. Vi que ela estava com medo de eu dar barraca frente às amigas, mas eu logo a descansei: não tenhas medo, meu bem, que eu cá não sou de cantigas. Quando a festa começar e se tu fores o meu par, eu vou a toda. E seja o estilo que for, logo vais ver, meu amor, eu vou a toda. O que o DJ lá puser, qualquer batida que houver, eu não sou de modas. E vou dar um arraial sem te deixar ficar mal. Eu vou a toda. O meu amor convidou-me para a discoteca naquele dia, mas avisou que é diferente do bailarico da rumaria. E que ela estava com medo de eu dar barraca frente às amigas, mas eu logo a descansei: não tenhas medo, meu bem, que eu cá não sou de cantigas. Quando a festa começar e se tu fores o meu par, eu vou a toda. E seja o estilo que for, logo vais ver, meu amor, eu vou a toda. O que o DJ lá puser, qualquer batida que houver, eu não sou de moda. E vou dar um arraial sem te deixar ficar mal. Eu vou a toda. Começar e se tu fores o meu par, eu vou a toda. E seja o estilo que for, logo vais ver, meu amor, eu vou a toda. O que o DJ lá puser, qualquer batida que houver, eu não sou de moda. E vou dar um arraial sem te deixar ficar mal. Eu vou a toda. Quando a festa começar e se tu fores o meu par, eu vou a toda. E seja o estilo que for, logo vais ver, meu amor, eu vou a toda. O que o DJ lá puser, qualquer batida que houver, eu não sou de moda. E vou dar um arraial sem te deixar ficar mal. Eu vou a toda. Ora, 11 horas e 11 minutos, e então vimos de ouvir um Marco Paulo, Eu Vou a Todas, que foi pedido de Fátima para José Queiroz, que lhe desejam um ótimo dia e um bom ano. Ora, então eu vou passar aqui uma cançãozinha também, mas esta vez vai ser uma canção francesa, e para mudar um bocadinho também, vou meter, variar um bocadinho de música portuguesa. Ora, então, vamos ouvir esta linda, linda canção. Música. laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Ora, esta canção é muito velhinha já, já tem os aninhos valentes, mas o que é velho sabe muito bem. Une hirondelle fait mon printemps. Quand je te vois, mon ciel devient plus grand. Então estamos à escuta de Mack Brant. L'amour au bout des doigts. La feuille qui grandit a besoin de lumière. Et le poisson meurt sans l'eau de la rivière. Aussi vrai que nos corps sonnaient de la poussière. Toi tu es mon soleil et mon eau vive. Laisse-moi t'aimer rien que de nuit. Laisse-moi rien que de nuit e continuamos com outra que é Patrick Hernandez. Bela música, música dos anos 80. Ora, então estão à escuta da emissão É Vossa, a música é vossa. Estou na presença de Lourenço e são 11 horas e 15 minutos. Então ligue-se, ligue-se à música, ligue-se à nossa rádio 96.2. Shit. Ora, 11 horas e 17 minutos e espero que estejam a passar um agradável bom momento nesta manhã de terça-feira, 7 de janeiro de 2020. Ora, então continuamos com a música portuguesa e vamos continuar com Banda Lusa, Sonhei Contigo. Não sei com quem, mas é ele que o diz. Sonhei contigo e o coração falou de amor com emoção. Se vives a magia com asas que vão bem, verás que o futuro sorrirá também. Acredito em anjos que cuidam sempre para não cair. Acredito em anjos que a vida é linda e me faz ver que eu chegarei. Contigo sonhei contigo uma nova ilusão que me ajudou na aflição e na fantasia. A escuridão transforma em dia, pôs no coração. Acredito em anjos que cuidam sempre para não cair. Acredito em anjos que a vida é linda e me faz ver que eu chegarei. Contigo sonhei. I cross the street, I have a dream. Falou de amor com emoção. Se vives a magia com asas que vão bem, verás que o futuro sorrirá também. Acredito em anjos que cuidam sempre para não cair. Acredito em anjos que a vida é linda e me faz ver que eu chegarei. Contigo sonhei. I cross the street. Arc-en-ciel en harmonie, la FM en couleur. En couleur. perdoe meu coração. és minha alma, por isso te canto, ó Santa Maria. Maria, Santa Maria, Maria, Mãe de Jesus, onde deste-me vinha, e o mundo deu-te uma cruz. Maria, Santa Maria, ó Mãe do Rei Salvador, onde traz a harmonia, traz perdão, paz e podes levar o que pertence a ti. Vais-te embora, podes levar o que pertence a mim. Vai-te embora, leva contigo o que te apetecer. Vai-te embora, mas deixa a minha razão de viver. Não me leves a coisa mais querida, nosso filho a quem eu dei a vida, e é de mim que ele precisa mais. Podes ficar com as joias, o carro e a casa, mas não fiques com ele. E até as contas no banco, a casa de campo, mas não fiques com ele. Podes ficar com o resto e dizer que eu não presto, mas não fiques com ele. Escrita que é dos dois, não posso negar, mas fui eu quem lhe deu mais na vida, e é comigo que ele quer estar. Podes ficar com as joias, o carro e a casa, mas não fiques com ele.

comida boa é comer até faltar. Tantas vezes agradeço ter nascido neste lugar. Somos Portugal, somos Portugal. E digo isto mais do que uma vez. Somos Portugal, somos Portugal. E tenho orgulho em ser português. Somos Portugal, somos Portugal. E digo isto mais do que uma vez. Somos Portugal, somos Portugal. E tenho orgulho. Em todo mundo, conhecido em todo mundo como o povo da saudade. Somos Portugal, somos Portugal. E digo isto mais do que uma vez. Somos Portugal, somos Portugal. E tenho orgulho em ser português. Somos Portugal, somos Portugal. E digo isto mais do que uma vez. Somos Portugal, somos Portugal. E tenho orgulho. Mais um mês aqui do que um ano inteiro lá. Falo mais um mês aqui do que um ano inteiro lá. Ainda ontem eu pensava e sonhava cá voltar. Ai, eu já não suportava ficar longe do meu lar. Agora já estou aqui, já me passou esta dor. Tanto, tanto que eu pedi este milagre ao Senhor. Voltei, voltei, voltei do ar. Ainda ontem estava em França e agora já estou cá. Voltei, voltei, voltei do ar. Ainda ontem estava em França e agora já estou cá. Valo mais um mês aqui do que um ano inteiro lá. Valo mais um mês aqui do que um ano inteiro lá. Ainda ontem eu sofria, mas hoje não sofro mais. Meus amigos eu não via, saudades dos meus pais. Agora já estou aqui, já me passou esta dor. Tanto, tanto que eu pedi este milagre ao Senhor. Voltei, voltei, voltei do ar. Ainda ontem estava em França e agora já estou cá. Voltei, voltei, voltei do ar. Ainda ontem ontem estava em França e agora já estou cá. Valo mais um mês aqui do que um ano inteiro lá. Valo mais um mês aqui do que um ano inteiro lá. Estava em França e agora já estou cá. Voltei, voltei, voltei de lá. Ainda ontem estava em França e agora já estou cá. Valo mais um mês aqui do que um ano inteiro lá. Valo mais um mês aqui do que um ano inteiro lá. Valo mais um mês aqui do que um ano inteiro lá. Valo mais um mês aqui do que... Rapazes da Vigairada, ouçam bem com atenção. Todos temos o dever de dar às nossas mulheres muito carinho e afeição. São as mais lindas do mundo, donas do nosso coração. Se somos meigos para elas, damos tudo, tudo, tudo com toda a dedicação. E se elas querem um abraço ou um beijinho, nós pimba, nós pimba. E se elas querem muito amor, muito carinho, nós pimba, nós pimba. E se elas querem um encosto à maneira, nós pimba, nós pimba. E se elas querem à noitinha brincadeira, nós pimba, nós pimba. Elas são tudo para nós e não me digam que não. Temos de lhes dar amor, nunca, nunca as deixar sós e consolar seu coração. Quando estão apaixonadas, são-nos muito dedicadas. Por isso, rapaziada, convém que elas sintam que por nós são muito amadas. E se elas querem um abraço ou um beijinho, nós pimba, nós pimba. E se elas querem muito amor, muito carinho, nós pimba, nós pimba. E se elas querem um encosto à maneira, nós pimba, nós pimba. E se elas querem à noitinha brincadeira, nós pimba, nós pimba. E se elas querem muito amor, muito carinho, nós pimba, nós pimba. E se elas querem um encosto à maneira, nós pimba, nós pimba. E se elas querem à noitinha brincadeira, nós pimba, nós pimba. Arc-en-ciel 96.2 la FM en couleur. Agora 11 horas e 48 minutos, então, e continuamos com Marco Paulo. Eu tenho dois amores. Quem nada são iguais. Agora espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia e que estejam muito, muito contentes com a música. Ora então, mais uma vez, um feliz ano novo e muita saúde para todos. Embora mais pequena, eu tenho dois amores que em nada são iguais, mas não tenho a certeza de qual eu gosto mais. Mas não tenho a certeza. Pois enquanto ninguém sabe, somos felizes os três. Os meninos do Ambo fazem alegria, constroem sonhos com os mais velhos de mãos dadas, e no céu descobrem estrelas de magia, com os lábios de dizer nova poesia, soletram as estrelas como letras, e vão juntando no céu como pedrinhas, estrelas letras para fazer novas palavras. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Com os sorrisos mais lindos do planalto, fazem continhas engraçadas de somar. Semam beijos com flores e com suor. E subtraem manhã cedo por luar. Dividem a chuva miudinha pelo milho. Multiplicam o vento pelo mar. Soltam ao céu as estrelas já escritas. Constelações que brilham sempre sem parar. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Palavras sempre novas, sempre novas. Palavras deste tempo, sempre novo. Porque os meninos inventaram coisas novas. E até já dizem que as estrelas são do povo. Assim contentes à voltinha da fogueira, juntam palavras deste tempo, sempre novo. Porque os meninos inventaram coisas novas. E até já dizem que as estrelas são do povo. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. de sorte e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sorte e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Nas tuas mãos está a minha vida. Tens poder para decidir se eu vou morrer ou não. Peço perdão por palavras malditas. O ciúme falou mais alto e deixou-me na solidão. Espero por pensar que te perdi. Ora, são 11 horas e 56 minutos e estamos à escuta de Roberto Tavares e José Malhoa. Ora, então, estou quase a chegar ao fim da minha missão, a música é vossa. Espero que vocês tivessem passado um agradável momento desta manhã, 7 de janeiro de 2020, e eu foi um imenso prazer estar aqui com vocês, e então estarei cá na sexta-feira, se Deus quiser, à mesma hora das 9, ao meio-dia, com o fim de semana à porta. Ora, então, vamos ficar a ouvir esta canção e depois tem o Dia Paizão e despedirei-me nessa altura. Se me vires a chorar, é porque aconteceu o que eu pedi a Deus. Nas tuas mãos eu ganho vida. E todos os minutos eu te amo sem parar. Espero por pensar que te perdi. Mas espero que te lembres sempre de mim. Quando quiseres, minha porta para tu entrares, podes vir sem hora certa do meu lado deitar, porque ninguém irá ficar com o teu lugar. Quando quiseres, apenas entre saberás que o meu amor é teu. E se me vires a chorar, é porque aconteceu o que eu pedi a Deus. Quando quiseres, minha porta estará aberta para tu entrares. Podes vir sem hora certa do meu lado deitar, porque ninguém irá ficar com o teu lugar. Quando quiseres, apenas entre saberás que o meu amor é teu. E se me vires a chorar, é porque aconteceu o que eu pedi. Nas tuas mãos está a minha vida. Ora, pois é, meus amigos, assim cheguei eu ao fim da minha missão. Espero que vocês tivessem passado um agradável momento na nossa companhia. E então, eu cá estarei sexta-feira, se Deus quiser, das 9 ao meio-dia. Até lá, bom apetite, muita coragem e muita saúde para todos. Então, vamos deixar com a RDP Internacional e fiquem bem, cubram-se bem, porque vai dar tempo. A média é baixa, mas dá chuva. Ora então, bom apetite a todos e até sexta-feira. Eleito dos advogados, Menezes Leitão, é contra tribunais que julguem só determinados tipos de crime. Entrevistado esta